misturadinho, nós dois. E quando eu te acordo com um beijo na boca e preparo o café da manhã, é um sinal de que a noite foi boa e brincamos até clarear. Tudo com amor e carinho, daquele jeitinho que você sonhou. Eu vou provar pra você, pro seu pai e pra sua mãe que você acertou. Bom que você me atura no banho gritando e me achando cantor. Tênis jogado e toalha molhada na cama, tá bom, eu já vou. Acostumado com a sua demora de sempre pra se arrumar. Troca de roupa mil vezes, pergunta se gosto e pra que perguntar. Pra não usar. Ué, fazer o quê? Se a gente se completa, ai, ai, ai. É a tampa da panela, ai, ai, ai. Acho que foi o meu jeito largado que fez você se apaixonar. Aceito todas as suas manias, você não precisa mudar. Fazer o quê? Se a gente se completa, ai, ai, ai. Ué, fazer o quê? É a tampa da panela, ai, ai, ai. Acho que foi o meu jeito largado que fez você se apaixonar. Aceito todas as suas manias, você não precisa mudar. Quando te acordo com um beijo na boca e preparo o café da manhã, é um sinal de que a noite foi boa e brincamos até clarear. Tudo com amor e carinho, daquele jeitinho que você sonhou. Eu vou provar pra você, pro seu pai, pra sua mãe que você acertou. Bom que você me atura no banho gritando e me achando cantor. Tênis jogado e toalha molhada na cama, tá bom, eu já vou. Acostumado com a sua demora de sempre pra se arrumar. Troca de roupa mil vezes, pergunta se gosto e pra que perguntar. Pra não usar. Ué, fazer o quê? Se a gente se completa, ai, ai, ai. Ué, fazer o quê? E a tampa da panela, ai, ai, ai. Acho que foi o meu jeito que fez você se apaixonar. Aceito todas as suas manias, você não precisa mudar. Ué, fazer o quê? Se a gente se completa, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ué, fazer o quê? É a tampa da panela, ai, ai, ai. Acho que foi o meu jeito largado que fez você se apaixonar. Aceito todas as suas manias, você não precisa mudar. Quando eu te acordo com um beijo na boca e preparo o café da manhã, é que o bicho pegou.